Nosso tema de hoje é o verbo era Deus. O que a gente entende por essa frase de o verbo era Deus? Se nós formos buscar lá nos escritos de João, ele nos diz que no princípio era o verbo e o verbo se fez Deus e o verbo se fez carne. Então, primeiramente, esse verbo significa essa vontade, o princípio da vontade divina se manifestando. Todos nós, no momento em que manifestamos Deus, estamos manifestando o verbo que era Deus. E quando ele diz que o verbo se fez carne, ele faz a alusão direta de Jesus. Que no momento que Jesus esteve entre nós, a comunhão dele com Deus era tamanha, o grau de perfeição do Espírito Jesus era tão grande na comparação conosco, que ele manifestava a vontade de Deus em todas as suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes perante nós. É por isso que até hoje nós temos ele como o nosso mestre. O cristianismo que surgiu a partir da sua aparição e que é uma das maiores religiões, o cristianismo não chega a ser uma religião, mas ele se dividiu em várias. Mas todos os cristãos são aqueles que seguem os preceitos de Cristo, de Jesus. A passagem dele, então, foi tão marcante, as palavras que ele nos deixou foram tão simples, mas tão fortes, que ele conseguiu, indiretamente, né, não era esse o objetivo, mas ele conseguiu criar um número de seguidores muito grandes, já desde a época que ele apareceu, contradizendo as religiões dominantes naquele período, trazendo uma mensagem nova, uma mensagem de esperança principalmente, e colocando o seu modelo de vida como aquele que deveria ser seguido para todos aqueles que precisam, que querem chegar até Deus, querem conseguir conhecer Deus, compreender Deus. Nós temos uma dificuldade, pela nossa natureza material ainda, de compreender Deus. Como é Deus? O que é Deus? Por essa nossa natureza, nós temos uma necessidade de transformar tudo aquilo que nós conhecemos em algo palpável, algo físico, algo material. E até, então, por isso, nós não conseguimos, às vezes, nessa definição, compreender exatamente quem é Deus ou o que é Deus. Como foi dito, Deus é o princípio de tudo. Tudo que se conhece é Deus. É através dele que as coisas existem. Então, dentro dessa nossa dificuldade, nós também temos a dificuldade de compreender essa relação de espaço e tempo, ao qual hoje nós estamos mergulhados na nossa reencarnação. Mas o Espírito, que é quem realmente nós somos, ele não está preso a essa temporalidade. Nós precisamos ainda, muitas vezes, para nos orientarmos, para nos compreendermos a nós mesmos, nós precisamos definir um início e um fim para todas as coisas. Porque nós não conseguimos ainda entender perfeitamente, compreender perfeitamente o nosso estado. Somos sim espíritos encarnados. E a nossa encarnação, sim, ela tem um início e ela tem um fim. Mas como espíritos, nós somos milenares, nós somos imortais. Nós sabemos que temos vidas passadas e que teremos vidas futuras. Mas nós ainda não trazemos isso de uma forma mais... Como nós falamos numa outra noite, nós ainda não acreditamos de uma forma perfeita nisso. Sabemos, mas ainda não acreditamos. Acreditamos mais na questão material e física do que na questão espiritual. É por isso que nós vivemos mais pelos nossos sentidos de prazer, os nossos sentidos físicos, do que na nossa orientação espiritual. Tudo isso por causa da nossa vida material. A matéria exerce sobre nós um fascínio, uma atração tão forte que nós temos dificuldades, às vezes, de superar isso. E acabamos acreditando que isso é real. Ao passo que, na verdade, essa vida que a gente está levando aqui, não que ela seja ilusória, mas ela é temporária dentro do tempo, desse espaço e tempo. E além de temporária, nós perdemos às vezes muito tempo dentro dela, ainda errando, ainda dando os valores errados para ela. Então o que se quer, e o que se vem insistentemente, sempre batendo, é que a gente possa, através dessa insistência, que todos nós estamos buscando aqui, que a gente consiga, a cada passo, a cada instante, trazer um pouco mais para dentro da nossa vida esses conceitos que precisam ser inseridos em nós, precisam ser substituídos, os velhos pelos novos. Nós temos que estar abertos a essa transformação. Nós podemos ver hoje o mundo numa profunda transformação. Todos aqueles que são mais velhos percebem quantos costumes foram mudados, quantas coisas que eram e que já não são mais. Por que foram substituídas? São coisas que a gente não consegue, às vezes, voltar. A gente gostaria, às vezes, que fosse da maneira como a gente vivia uma vez, mas não é mais possível. Não sei se é uma evolução isso, mas enfim, é o caminho que a humanidade está tomando. E nós temos que ir nos adaptando a esse caminho e compreendendo que em tudo isso existe Deus. Em todas essas transformações, por mais duras que elas sejam para nós, por mais que elas nos tragam insegurança, nos tragam às vezes a dor, elas são necessárias. Todas essas transformações que não só o mundo, mas que nós estamos passando, que nós viemos de uma maneira, através da educação, através da vivência, a gente vai aprendendo outras coisas, vai se transformando para tentar, tudo isso é para tentar compreender um pouco mais o sentido real da vida. Tentar, como diz aqui, manifestar a vontade de Deus, o Verbo. Ao passo que a gente começa a se melhorar, a gente começa a, através da busca individual, a gente começa a se aproximar mais e a gente começa a ter lampejos, às vezes, de Deus. O que a gente consegue perceber nisso? Que nós vamos nos tornando menos matéria, ou vamos dando menos valor aos nossos instintos materiais. Vamos conseguindo superá-los gradativamente, manifestando essa divindade. Isso são coisas diárias, coisas que acontecem todo dia na nossa vida, que a gente só precisa dar essa oportunidade a nós mesmos, essa abertura de poder. Aquilo que a gente pede sempre nas orações, que Deus nos traga as oportunidades, então poder perceber elas, que elas estão todos os dias nas pequenas coisas, dentro da nossa casa, principalmente, que a gente consiga perceber elas e consiga se utilizar dessas oportunidades, que a gente consiga realmente manifestar elas, aproveitando e cada passo fazendo essa transformação individual que cada um de nós precisa. O Verbo se fez carne. Então, quando Jesus esteve entre nós, para nós, que somos cristãos, o ser mais perfeito que passou no nosso planeta, aquele que conseguiu, da forma mais pura, traduzir Deus para nós. 2000 anos, 2000 e poucos anos, e ele deixou todo esse ensinamento. Nós temos isso escrito hoje através das narrativas. Então, o quanto ainda a gente está distante, né? Dentro desse espaço e tempo que foi dito, o quanto a gente está distante, apesar de tanto tempo. Mas é um código. É aquela luz no fim que a gente pode olhar e se guiar. É um farol para nós. Então, que a gente possa, como eu disse, trazer mais perto da gente, para a gente poder se utilizar disso e fazer essa transformação que a gente precisa.